3216, vou direto a Buco. A Buco na proa, 3216, obrigado. Índia Bravo, bom dia, acione, chame pronto para o táxi. Delta. 2216 esquerda, senhora, minha formação. 3216, forma proa. Ah, mantém pro norte, senhora, mas aproximadamente 50 milhas. 3216 tem condições de curvar mais pra esquerda, ou a 325, ou pra direita, proa 040? Ah, não precisa ser tão norte assim, pode ser aqui, ó, pro 15, é só um pouquinho pra esquerda da rota aqui, senhora. Só pra sair de um carocinho aqui, a gente já pode voar direto pra Buco de novo. Voar na proa 015, aí, mais 5 milhas. O 3216, afirmativo. Porém, eu tenho uma aeronave na aproximação pra Salvador. Tá na sua posição agora de 12 horas, 42 milhas. Porém... tá passando nível 1 no 50. Tem condição de experimentar então a razão de subida? É, pode ser. Agora nós estamos, já estamos livres aqui, senhora. Saindo na proa de Abuco agora. Proa ideal vai ser a 017, aproximadamente. Chegou a Abuco e incremente a razão de subida. O tráfego está 7 mil pés acima da sua aeronave em descida. Ok, incrementando, tá 3. 2-1-6. Azul 2771, eu vou encerrar a Vitor 369. Possibilidade de voar 369. Negativo, 368, 2771. Negativo, 2771. Vou no 2550 para 2500 pés, registro no 04, vou encerrar a Vitor 366, autorizado a Renato. 2771, desça para 4.010, ajuste no 04. Autorizado o procedimento RNAVE a partir de Serra Vitor 368. 4.000, ajuste, vai iniciar pelo Serra Vitor 368, azul 2771. O Índia Bravo autorizado, táxi, reporte para ingresso, pistão no 7. O tráfego já foi esperado, pode retornar à razão de subida normal na proa de Abuco, aguardando transferência de Santo Recife. Gente, está 3216. Passando PAV 368, o azul 275. Dono 255, chama a torre frequência 11895. 295, Bono, 255. Azul 2771, reposta passando PAV 366. Será o PAV 366, 2771. Torre Salvador, muito boa tarde, voo no 255. Voo no 255, boa tarde, confirme já visual com a pistão no zero. Afirmo. Gente, voo no 255, autorizado pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 109. Teve pouso no zero, voo no 255. Zulu India Bravo autorizado ingresso, táxi via pista, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17. Passando PAV 366, azul 2771. 2771, chama a torre frequência 11895. 295, 2771. Sené 6141, reduza para 2009. Já está o Sené 6141. Sené 6226, desça para 2500 pés, ajuste no 04, produto PAV 366, autorizado a Renato. 1014 no altímetro, 2500 pés, o 366 autorizado a Renato, chamar estabilizado 62, 262, né? 3296, restrito nível 330, chama repito, frequência 12685, contorno 2545. Confirma a frequência, senhorita, não entendeu? É, mantenho entendido só restrito 330. Frequência 12685, 12545, bom voo. Bom carnaval, 2296. É 3 anos 5, aciona a identificação, desça para nível 050 via, via AMAN. 050 via AMAN. Estou 501? Gente, eu tenho o Papa Romeu Vitor Hotel Delta no... as proximidades do circuito do carnaval. Fica atento, monitorando também a 12345 e chama em Pituaçu para o retorno. No solo aos 23, libere a direita, chame solo 121, decimal 1. 211, gol 25. Obrigado, Sérgio. Na fé. Oito após o Renato. 7, mantenha a posição, Zulu India Bravo. Azul 27, 71, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1 a 30 graus, 099. Autorizado pouso, 2771. Papa Romeo, Zulu India Bravo, autorizado a decolagem de pista 17, vento 110 graus, 099. Mike F. Juliette. Autorizado, reporte no ponto de espera da Romeo, Mike F. Juliette. Azul 2771, solo 26, direita, solo 1, 2, 1, decimal 1. Direita 2, 1, 1, azul 2771. É 6226, passou 366, estabilizado, está com campo a vista. 6226, chama a torre de frequência 1895. 1895, obrigado, boa tarde. Por Salvador, Papa Romeo, Zulu India Bravo, decolada 17, acionado 0146, na sua escuta. Ocean 6226, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Guardando, pista livre, 6226. O litoral direto para Siri ou vai manter a proa do destino? O Zulu India Bravo vai manter um meio termo aí dos dois. Vai passar aqui paralelo ao corredor Axé, livrando o corredor Axé. Segue com proa de caixa prego, o Zulu India Bravo. Ok, tudo mantendo no 1500, Zulu India Bravo. Ou no 1500, Zulu India Bravo. Zulu India Bravo, informa... Assim que possível ser estimado de pouso. Está estimando pouso aos 1.5. 1.559, Zulu India Bravo. Mike, Eco, Juliette. É 226, chama a torre frequência 1.1895. Nerme 1.41, chama a torre. 1.8, 1.41, vai passar 3.66. 1.41, torre 1.895. 1.895, bravo. Autorizado pouso, pista 1.0, vento 1.10 graus, 1.09. Livre pouso, pista 10, Oceaner 6226. Padrão 01, informe sua localidade agora. Pela 6315, vou direto para a órbita 366. Direto 366, é 315. I'll check the 29, call guidance distance to flight level 050 via mile level. Come back and 229, continue down to, what's that, 5, flight number 503 at the amount arrival. Come back to 229, what first can you expect? I am arrival to Airnav Procedure 200, runway 10. Copy, I'm on arrival to the Airnav Procedure to runway 10. Zero 1, chama a torre, frequência 11895. 11895, guarde 11. Corre Salvador, Guardião 01. 01, prossegue. Passou aqui para o sul, está visual com tráfego, me parece um outro anel aqui, nosso travão esquerdo. Atenção, todos no saco do grau. Sente quase esse como número 2, reporte vertical do farol de Tapão, Guardião 01. Para reportar na vertical do farol, tentamos contar como número 2, Guardião 01. Poxané 6226, direito no 211, no solo 30. Libra direito, chama o solo 211, obrigado, boa tarde. 2 Salvador, Papa Romeu, Delta, Comunidade, bom dia, acionado com 4, 5, 4, 3, 30, Delta, bom dia, Alterna, contato. Confirma alternado? Consciente, autorizado táxi até o ponto de espera da Papá, atento à movimentação do pátio. Xené 6141 autorizado, pouso pistola 0, vento uma centena 1 mais. Eu pouso, Xené 6141. Papa Romeu, Delta Romeu Charlie, então reporta na Romeu, fica atento à movimentação do pátio. Ciente, mantém a posição, Mike Eco Juliette. Guardião 01 na escuta? Na escuta. Condição de pouso direto pátio do Gré, sem interferir com a decolagem da 35? Afirma. Autorizado direto pátio 4 GAE. O vento 110 graus 1 nós, o ajuste 0-1-4, reporte solo controlado GAE. 0-1-4, guardião 01, vai no solo controlado, bate o GAE. Mantenha a Romeu a barra de instruções. Quer com o Juliette na escuta? Autorizado a decolagem da 135, vento 190 graus 90 nós. Informa helicóptero à sua esquerda, pouso pairado e parte do Gréia, não interfere. Iniciando a decolagem da cabeceira 35, então Bravo Eco 58, corredor Comprou Norte. O avião ciente da decolagem com proa norte. Segue pelo futuro IC para pouso do Pátio Graé, sem interferência, guardião 01. Ciente. Xeneme 141, solo 33 direito, no 211. 211 direito, grato. Mike Eco Juliette visual, estéreo decolado aos 33. Controle Salvador 120, decimal 80. Papa Romeu, Delta Romeu Charlie, ali mantém o 97. Quem chamou o controle? Papa Romeu, Mike Eco Juliette. Mike Eco Juliette, para Feira de Santana, suba para o 045 direto de China, assim que possível, estimado pouso. Estimado pouso vai ser 1545. Obrigado, Mike Eco Juliette. Romeo, Delta Romeo, Charlie, pronto. TVD Colagem da 17, o vento 130 graus 10 nós, hoje com 0 no 4. Guardião, considere solos 35, frequência livre. Romeo Delta Romeo Charlie, decolado 35, controle no 208. No 208, boa, Charlie. E Charlie Mike, aciona a identificação. Desça para nível de voo 050, voa ITAP. 050, vai voar ITAP. Isso, Charlie Mike, obrigado. Salvador, bom dia, Papa Romeo Delta Romeo Charlie. Papa Romeo, Delta Romeo Charlie, contato radar, se mantém 390 via PUCA. 390 via PUCA, Charlie. Que Charlie Mike, qual a velocidade de casa? 190. Tem condições de incrementar? Esse vai para 205. Muito grata, 205, direto e TAP. Procedimento em uso é o RNAV, tem condições de efetuar? Faz o NTB Zulu da 10, pode ser? E se tiver meio fluxo, cancela e faz uma base curta da pista auxiliar. Tá, afirmativo. Então vou ao ITAP, vai efetuar o NTB Zulu e mantenha 205 nós até Duna. Gente, 205 nós até Duna, obrigado. Controle Salvador, papapá, Charlie, Renan, meu. Nine, go ahead. The nine distance 2,500 feet, 281014. Fly Sierra Victor 366 and calm and steady. American 229, direct to Sierra Victor 366, we'll call established. Voo no 964, aciona a identificação, desça para o nível de voo 060 via chegada Mari, reduza para 230 nós, número 4 na aproximação. 230 nós, ambiente reduzindo, no 964. Controle Salvador, papapapá, Charlie, Serra Romeo. Papapapá, Charlie, Serra Romeo, prossiga. Charlie Serra Romeo, copiado, decolou de Praia do Forte, com 3 no POB, só não entendi o sobrevoo. Autorizado, senhora, sobrevoo em Long Beach. Gente, o Charlie Serra Romeo, inicialmente autorizado, mantém a escuta do controle. Charlie Serra Romeo na escuta do controle. Confirme. And 229, are we clear the approach? So 9 is clear to another approach, report passing Sierra Vita 366. American 229, clear the RNAV approach, Luna Port crossing, clear Victor 365. É 315, estabilizado. É 315, torre 1, 8, 9, 5. Oi, Bolsonaro 6315, estabilizado a aeronave da Amazon. 6315, vendo 120 graus, 129, autorizado pouso para o estrangeiro. Confio, 6315. Pouso, estou no azar, 6315. Uno 64, não recebo sua aeronave no radar. Tem condições de me informar a radial distância que está de Salvador? Luiz é bravo, desça com referências visuais, frequência livre. Uno 164, chama o centro Recife, a frequência é 12835 e 12288. Estimativa, é porque está bem distante, daí não consigo receber no radar ainda. Gente, então retorne a frequência do centro, caso negativo, volta para o controle, irei coordenar a sua aeronave. Mike Eco Juliette, descida critério, frequência livre. Negativo. Autorizado a rompa Excelia, alguma possibilidade de voar Aru? Tenta ver o Charlie aguarde. Mesmo assim, solo os 4-2, direito no 2-1, no último 1. 1-2-1-1, that's good. Contact the Salvador Tower Frequency 1-1-8, that's my line 5. 1-8-0-9-5, Mark, and 29-6. Charlie Sierra Romeo, chama a torre frequência 1-1-8-9-5. Charlie Sierra Romeo, 118-9-5, muito grato. Papatango, Whisky Charlie Mike, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 4, autorizado NDB Zulu. 72 pés, 10 no 4, autorizado NTC Zulu, Whisky Charlie Mike. 29, continuing. Oi, Salvador, papapá, Charlie Serra Romeu. Charlie Serra Romeu, tem conhecimento de Lauro de Freitas? Afirmativo, sobrevoando Lauro de Freitas inicialmente, aqui autorizado, senhor, e prosseguindo o pouso na 17, bate 5. Gente, sobrevoe a linha da estrada do Cuco, abandone o litoral, reporte através norte da torre. Charlie Serra Romeu abandonando o litoral, informará através norte da torre, muito obrigado. O Charlie Serra Romeu, não evite a final da 17 e o eixo de decolagem da 10. Afirmativo, Charlie Serra Romeu evitará o trecho da 17 e da 10. Isso. Chamo mesmo na frequência 12685, alterna 12545. Felicita para a direta. Gente, agora com 736, 12685, 2545, Delta, Romeu, Charlie, Corpo. 11 hours, position, and the traffic is on downwind leg of runway 10, it's an helicopter. Won't be interfering with your approach runway 10, field plan runway 10, wind 110 degrees, 10 knots. American 229, copies, and clear to land runway 10. Alpha Papa Charlie Sierra Romeo, reporte visual com Boeing 757 da América, curta da 10. 305, boa tarde, sou em Salvador. Visual com aeronave na final, pronto para decolar. Tente após 757 da América, Lima tem 1-0. Após a Lima tem 1-0, 3-8-0. Charlie Serra, meu copiador. Charlie Serra, meu na escuta. Visual com 757 da América, curta final do 1-0. Afirmativo, um visual. Excelente, mantenha a linha da estrada do coco sem interferir com a final do 1-0, ou da 1-7. Mantendo a linha do coco sem interferir em 1-7-1-0. Confirme intenções, é sobrevoo Lauro de Freitas? Afirmativo, sobrevoo Lauro de Freitas, logo depois pouso na parte 5, senhor. Excelente. Confirme se sobre o estado do coco está bom para o sobrevoo ou se prefere algum outro setor de Lauro de Freitas? Posição. Posição tá boa, mantendo a posição da vertical da estrada do coco, muito boa. Vento 1, centeno 1 no nós, o ajuste 1 no 0 no 4. Muito obrigado por reportar no solo, Charlie Serra, meu. American 229, on the ground at 4-6. Vacate runway next right and contact ground frequency 121.1. American 229, vacate runway via next taxiway and 121.1. That's correct. Have a nice day. 964, desça para 2500 pés, ajuste Salvador no 0-4. Autorizado o RNAV, reporta passando Serra Vitor 366. Vai seguir o tráfego que está 10 milhas à sua frente, um Eco 1-1-0. Descendo 2514, autorizado o RNAV e reportar estabilizado. Segue o tráfego. Oi de Salvador, boa tarde, o Iscali Mike. Iscali Mike continua a aproximação do 1-0, aguarde autorização de pouso. E antes de se autorizar, cancela e posa curto na 1-7 com a base curta também para não atrapalhar ninguém. Dono 964-100. Estaremos. Romeu, ao estacionar, frequência livre. 3805, autorizada a decolagem da 1-0. O vento 1-1-0 graus 1-0 meio. RCA 1-0, 3-0-5, tá? Charlie Mike confirma a parte? É, ao estar. Charlie Serra, Romeu, na escuta da torre? Papapá Charlie Serra Romeu é a torre? Stand-by no transponder, por gentileza, solo aos 49. Oceano Mike, está baixado e travado, autoriza o pouso na 17, sir. Autorizado pouso piscina 7 para o Papa Tango Whisky Charlie Mike, vento 1-10 graus 129, ajuste do altímetro 104. Ciente, autorizou no 7, prossegue Whisky Charlie Mike, baixado e travado. Tanto 3805, decolado aos 49, controle Salvador 1208. 208, boa, abraço. Salvador, boa, esse é o 3805 da TAR. 3805, contato radar, tudo para nível 340, voa Leda. Voa Leda, 3805, já tá. 40. Estabilizado a R-Nave da 10, voo 964. Voando 964, chama a torre frequência 11895. 1895, bom carnaval. Charlie Mike, solo 51, direita, ao estacionar a frequência livre. Direita, estacionar a frequência livre, obrigado, boa tarde. Charlie Mike, solo 51. Obrigado, 51, obrigado. 05, data Pão de Vó, Mótiva, para dizer a formação, 6. Autorizado, Mótiva, para desvio de formação. Mótiva, 3205. Líder pouso no 0, 964. Boa tarde. Sou 964, boa tarde, acionando a identificação, decisório nível de voo 050, aproximado da Terra Vita 366. 050, Terra Vita 366, voo no 164, essa é a proteção. Salvador, Charlie Mike para descida, para ingresso dos corredores. Papapá, Charlie Mike Romeu, descida aqui do térreo, mantém referências visuais, ajuste em Salvador no 04. 1-0-4, para referências visuais, Charlie Mike Romeu. Vou direto pro base. O base, 3205, já tá. No 964, solo 54, direito no 211, solo Salvador. 211, obrigado aí, um bom carnaval. Igualmente. 3805, chama o centro Recife, frequência 12835, alterna 12251. 3560, aciona a identificação, desça para o nível de voo 050, voa a Itap. Para o 050 na proa de Itap, voa 1164, desça para 2500 pés, ajustando a 014. Autorizado o procedimento RNAV, voa Serra Vista 366. Este 2500, Serra Vista 366, autorizado com 164. Salvador, boa tarde, voo 256 da 1-0, pronto. 1-256, autorizado a decolagem da 1-0, vento 1-20 graus, 1-1-9. Autorizado, alinhar, intercionar 1-0, voo 1-2. Control de Salvador Charlie Mike, está passando Veracruz, 1500 pés, 1004. Papá, Charlie Mike Romeu, cliente, reporta Paris. Reportar a Paris, Charlie Mike. Doutora, quanto foi de voar direto rotatório? Charlie Mike Romeu negativo, mantenha pro de Paris. Paris, Charlie Mike Romeu. Decolou alto. Dono 256, decolado ao 02, controle Salvador 208. Controlizando 54, aciona a identificação, desça para nível de voo 050 via Mari. Pono 256, contato radar, subatório nível 370 via PUCA. 370 via PUCA. voa para o CRVT 366, desce para 2500 pés, ajuste no 04. Autorizado a RNAV, reposta no final. Reportará direto CRVT 366 para 2500. Passando Serra Vitor 366, gol 164, chama a torre frequência 118, decimal 95. 2-4. Salvador, muito boa tarde, gol 164, passou o Serra 366, está visual com o campo. Gol 164, autorizado pouso custo no zero, vento 1-0 graus, 1-4 nós, o ajuste do altímetro no 0, no 4. Este de repouso, gol 164. 354, autorizado. Seu 4196, aciona a identificação, desça para o nível de voo 060, e a mais. 3006, aciona a identificação. Sul 2006, contato radar, 67 milhas sul-oeste, Oeste Salvador. Desça para nível de voo 070, voa Mari para interceptar via chegada. 070, voa Mari, obrigado. Sul 2740, prossiga. Sul 2760, gente, desça até nível de voo 050, reporta para a modificação do recorde. Presumo 5-4, liberado a velocidade, é o número 2 na aproximação, porém o número 1... 12 horas, 23 milhas. Dois, cinco, meia, chamo Centro Recife, frequência 12685, a perna 12545. 12685, Mike Romeu, tá visual com o campo? Afirmo. Olha, Mike Romeu, chama a torre, frequência 118295. 12295, quero mais. Direito no 211, no solo Salvador. 21 na direita, eu não tenho quase. Oi, Salvador, boa tarde, papapá, Charlie Mike Romeu, visual com o 7. Charlie Mike Romeu, reporte curta da 97, vertical da RIMA. Reportará curta na vertical da RIMA, Charlie Mike Romeu. 0 no 4. Autorizado o procedimento RNAV, reporta passando para a Vita 366. Para 10, reportará a Vita 366. 541, nono meia, voa Serra Vitor 366, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 4. Nono meia, desce na Proto 66 para 4 mil pés, com o 0 no 4. Charlie Mike Romeu, condição de incrementar a final da 17? Afirmo, na medida possível. Gente, devido à aeronave da TAM, passando o CA Vitor 37366, aproximadamente 11 milhas da cabeceira no zero. Agilizar na medida possível, Charlie Mike Romeu. Quando se possível manter essa velocidade até uma milha da cabeceira, a torre agradece. Grato, Charlie Mike Romeu. Visual. 3560, chama a torre C, frequência 118.95. 295, uma volta, 3560. Então 3560, inicie redução, informa o tráfego Charlie 208 para pouso pistão no 7, é o número 1, sua aeronave é número 2, pistão no 0. Sente redução, 3560. Charlie Mike Romeu, tráfego avistado, autorizado por pistão no 7, vento 110 graus, no 3 nas. Obrigado, pouso no 7, Charlie Mike Romeu. 560, autorizado por Bitsono 0, vento 20 graus, 139. Teve pouso, Bitsono 0, 3560. Marte, ANC Romeu, solo 13, direita, estacionar a frequência livre, fica atento à movimentação de aeronaves no pátio. Livre a papá, tenta clicar na quilográfica. Charlie Mike Romeu, stand-by no transponder. Sente, grato.